Paz do Senhor, irmãos, irmãs, vamos continuar lendo um capítulo da Bíblia a cada dia. Não fazemos isso todos os dias da semana, mas pelo menos uns 4, 5 dias, sempre compartilhamos um capítulo da Bíblia com você. É um grande privilégio para todos nós podermos ouvir a palavra do Senhor. Bendito seja o Criador, o Eterno Deus, o Remidor, o Redentor, o Libertador de todos nós. Bendito seja o Senhor. Nós vamos compartilhar um capítulo pequeno, capítulo 12, 12 do livro que nós chamamos de Números, mas que tem o seu título no hebraico de No Deserto. Então, o nome do livro, na verdade, é No Deserto, porque retrata a caminhada do povo de Israel no deserto, quando efetivamente estava se constituindo como povo. Não mais uma família, não mais um clã, mas agora um povo. Pelo menos 2 milhões de pessoas saíram do Egito, foram libertos pelo Senhor, e aí o Senhor foi dando orientações para que esse povo se organizasse, louvasse e glorificasse o seu nome, o tabernáculo, a ordem das tribos, a especificidade da tribo de Levi. Tudo isso nós já vimos até o capítulo 11, e hoje vamos caminhar para o capítulo 12. Na sua Bíblia, então, vai estar escrito Números, tá bem? Números 12, capítulo 12 de Números. Mas antes, eu faço a leitura devocional que o nosso querido Everson enviou para nós. É muito abençoada essa palavra do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Para mim, cada um tem a sua opinião, mas para mim, um dos três homens no momento da história que estamos, que mais exala o bom perfume de Cristo. Um dos três, um dos cinco pastores que transbordam a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dele e que ele seja fortalecido em todo o tempo, sua família, até porque esses que Deus usa poderosamente sofrem mais ataques. Então vamos orar pelo Reverendo Hernandes Dias Lopes, para que ele continue abençoadamente ministrando a todos nós. Você poderá encontrar no YouTube mensagens dele. Ele tem também um podcast chamado HDL, Hernandes Dias Lopes, e eu recomendo a você. E aí você pode perguntar: pastor, mas o senhor não vai abrir um canal agora? E está falando de outro canal? Com o maior prazer. Eu respondo a você com o maior prazer, porque eu não sou digno de desatar as sandálias do pé, dos pés do Reverendo Hernandes. E de outros que eu vou compartilhar com vocês também. Não sou digno mesmo, não é palavra pseudo-humilde, não. Não sou digno mesmo. Então, recomendo o melhor. E nós teremos pessoas que vão ministrar no canal também, que da mesma maneira são orientadores da minha vida, são pessoas que me abençoam, que me abençoaram, que pregam, e eu tento seguir nessa orientação que eles dão, tá bom? Então, assim diz o reverendo Hernandes: a quem foi pago o nosso resgate? Nós fomos resgatados por Deus do pecado e da morte. E o preço pago foi o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. A quem foi pago esse resgate? Alguns pregadores precipitados afirmam que o resgate foi pago ao diabo. Puro equívoco. Deus pagou esse resgate a si mesmo. Por ser justo e santo, Deus não poderia passar por cima dos nossos pecados sem violar sua própria santidade. Então Deus vindicou sua justiça e fez cumprir sua santa lei, enviando seu filho como nosso fiador e substituto. Jesus pagou a nossa dívida, ele cumpriu a lei e satisfez plenamente as demandas da justiça divina, como nosso substituto, de tal modo que ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. O Everson deseja a bênção para todos nós e eu concordo com ele, ligo na terra essa palavra, que todos nós sejamos abençoados em nome do Senhor. Também quero recomendar, antes de ler, falei do reverendo Hernandes, quem ainda não viu, é difícil, a maioria já viu. Mas quem ainda não viu o arqueólogo Rodrigo Silva, eu recomendo também, porque ele tem feito um trabalho maravilhoso de arqueologia, agora com a guerra de Israel e Gaza e contra o Hezbollah, isso está complicado. Mas ele vem fazendo durante anos um trabalho de arqueologia e nos mostrando uma série de verdades bíblicas. Então, arqueólogo Rodrigo Silva, ele é membro da pastor da Igreja Adventista. E não precisa ficar preocupado, porque em nenhum momento, ele fica fazendo do seu trabalho arqueológico uma defesa de doutrinas que nós questionamos. Então, pode ficar totalmente tranquilo, 100% tranquilo. E aos poucos eu vou compartilhando sobre outras pessoas, porque nós precisamos melhorar em qualidade. Esse é meu sonho. Até o final, agora que Deus deu a graça do crescimento quantitativo, em breve passaremos da metade da população no Brasil. O desafio agora é qualidade, qualidade. Então, vamos lá, vamos orar por isso. Muito bem, depois dessa leitura devocional, vamos ler esse pequeno capítulo e eu vou destacar três pontos para nossa edificação. Miriam e Arão censuram Moisés. Miriam, que era irmã de Moisés também, e Arão, também seu irmão, começaram a murmurar contra Moisés porque havia se casado com uma mulher cuxita, etíope, e morava na região ali de Midian. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigem à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Javé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que me ousastes falar contra o meu servo Moisés? Então a ira de Javé se inflamou contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou o seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu senhor, não queira nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Javé. Ó Deus, orou ele, digna-te, dá-lhes cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Azeroth e acamparam no deserto de Parã. Bendito seja o nome do Senhor por sua santíssima palavra. Irmãos e irmãs, eu disse a vocês que esse era um capítulo curto e que vou destacar apenas 3 verdades aqui, mas que são importantíssimas para a nossa vida. Num determinado momento da história dos irmãos Moisés, Miriam e Arão, que andavam sempre em unidade, os dois, Miriam e Arão, começaram a murmurar contra Moisés por causa do seu casamento. E essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês. Não murmure. Alguns capítulos nós já falamos sobre isso, mas agora é mais específico. Não murmure, não levante a sua voz, não fale, não reclame, blasfeme, não amaldiçoe, não se levante mesmo contra um profeta de Deus, contra um homem escolhido de Deus, porque isso vai trazer consequências terríveis sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que se levantarem junto com você. Não faça isso. Nem no caso de Miriam, que era uma adoradora, Miriam louvava ao Senhor. Antes mesmo de sair do Egito, ela glorificava ao Senhor. Era uma uma moça que adorava, que bendizia ao Senhor, era alguém de um coração quebrantado. E Arão, o grande companheiro de Moisés, na fala com o Faraó, na ministração para o povo de Israel ainda no Egito, acompanhou as pragas que Deus mandou para trabalhar ali com o Faraó, ajudou a conduzir o povo na travessia do mar, ajudou a chegar no deserto. Então, nós estamos falando de duas pessoas queridas para Deus e queridas para Moisés, mas houve um momento na vida deles em que eles deixaram uma brecha, eles levantaram a sua voz contra o ungido do Senhor, contra um homem de Deus, um homem querido de Deus. E por causa disso sofreram as consequências. Aqui vale a pena só fazer um destaque. No momento em que estamos, quantitativo, nós precisamos tomar cuidado. Primeiro, é uma verdade que não devemos falar mal de ninguém, não devemos murmurar contra ninguém. Podemos, no máximo, denunciar o pecado, mas não nos levantarmos contra a carne e contra o sangue, ou seja, contra as pessoas. Isso é uma verdade. Agora, outra verdade é que esse texto, analisado isoladamente, fora desse contexto aqui, e fora da realidade contemporânea, pode fazer com que muitos digam: olhe, não se levante contra fulano ou contra Beltrano, não diga nada, é verdade que nós não temos que murmurar. Ponto. Não há discussão sobre isso. Não devemos murmurar contra ninguém. Ninguém. Mas a denúncia do pecado, e em Israel houve muito isso, muito, muito, muito, quando líderes, reis, se desviaram da palavra do Senhor, Deus levantava profetas para denunciar. Me lembro de Elias, com os profetas de Baal, e contra o rei Acabe, e contra Jezabel. Mas não contra as pessoas deles, contra o pecado que eles estavam cometendo. João Batista, com relação a Herodias, a Herodíade, né? Então, tome cuidado para você não ser manipulado, porque no momento em que nós estamos vivendo, nem todas as pessoas, por ocuparem uma função de líderes, de missionários e de pastores e de bispos ou qualquer outra liderança segundo cada denominação, estamos proibidos de denunciar o pecado. Não, não estamos proibidos, tanto que Deus levanta homens e mulheres para denunciar o pecado. Logo depois do período da ocupação das terras, da terra prometida, houve o período dos juízes, e os juízes se levantaram para tratar com Israel e para tratar com líderes de Israel. Então, vamos voltar para você entender bem: nós não temos que murmurar contra a pessoa. Contra nenhuma pessoa. Nossa luta não é contra carne e sangue. Já estou recorrendo ao Novo Testamento, tá bem? Nossa luta não é contra carne e sangue. Todavia, aí uma conjunção adversativa, todavia, não é todo mundo que ocupa uma função de liderança na igreja, que por isso está isenta da nossa denúncia do pecado. Nós não vamos le nos levantar contra a pessoa, mas que nós vamos denunciar o pecado, devemos denunciar. Porque se nós não denunciarmos o pecado, não formos como Moisés, profeta, que denunciou a idolatria, quando desceu do monte, denunciou o pecado do bezerro de ouro. Se nós não nos levantarmos, continuaremos crescendo em quantidade. E muitos são aqueles que já têm vergonha. Veja, os irmãos de outros países, entendam o que está acontecendo no Brasil. Certamente em alguns outros lugares do mundo, mas não em todos. Então, vocês que têm nos ouvido em outro lugar do mundo, outros países, entendam o que está acontecendo no Brasil. Há milhões de pessoas que agora se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, mas na verdade, têm um comportamento completamente contrário àquilo que a Bíblia Sagrada diz. A ética deles é uma ética, os valores deles são valores contrários a Deus. A moral é contrária a Deus e não há arrependimento. Não há arrependimento. Acontece como no coração de Faraó, cada vez endurece mais. E para você entender o texto de Faraó, isso segundo a língua original e segundo o rabinato mais específico na questão idiomática, o rabinato atual, né, e todos os que conhecem a língua, ali nós temos uma tradução que dá a ideia de que Deus endureceu o coração de Faraó. Não! O coração de Faraó foi sendo endurecido por ele mesmo. Deus observou a dureza de coração de Faraó e foi observando que esse coração se endureceu cada vez mais. Esse ficou sendo um problema na tradução para o português e talvez para outros idiomas também. Então, irmãos, irmãs, primeiro, não murmure contra ninguém. Não murmure contra ninguém. Não murmure contra ninguém. Especialmente contra um profeta de Deus, contra um homem de Deus, contra alguém escolhido por Deus. Não se levante. Agora, estou fazendo um parêntese. Não se engane também, dizendo, ah, não posso denunciar o pecado, porque essa pessoa ocupa uma função de liderança na denominação A, B, C, D, E, F, G. Então, não, nós temos que denunciar o pecado. Tá bem? Louvado seja Deus por isso. Agora, ainda há uma outra pergunta que alguém pode fazer. Mas Moisés, que libertou o povo de Israel, foi usado por Deus para libertar, que abriu o mar, que presenciou as pragas. 40 anos antes dele voltar para fazer a libertação, ele não assassinou um soldado egípcio? É verdade o que você está falando. Ele assassinou. Portanto, no seu currículo está assassino. No currículo de Paulo também está isso, assassino. E Paulo, pior ainda. Assassino e formador de uma quadrilha que queria assassinar todos os cristãos logo depois da morte de Jesus. E você vai observar homens de Deus, mulheres de Deus, que têm no seu currículo uma marca, uma mancha, né? Raabe, aqui falando mais ou menos desse período, Raabe foi uma prostituta. Ela traz no seu currículo essa prostituição. Mas vocês ouviram a devocional do Reverendo Hernandes, enviada pelo nosso querido Everson? Deus, em Cristo Jesus, pagou o pecado de todos nós. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. O melhor livro para você ler sobre isso, leia, por favor, leia. Leia. Se você consegue ler no celular, leia. Eu acho dificílimo, eu ainda gosto de folhear os livros, né? Mas a nova geração consegue ler. Então leia John Stott. John Stott, que escreveu A Cruz de Cristo, e você vai entender toda essa questão judicial que está implicada na morte de Jesus. Mas eu vou fazer um pedido a você. Leia. Leia. E se em uma página, duas ou dez, você perceber um certo acento para a predestinação, então você que concorda, vai aprender mais. E você que discorda, fique atento e você vai ver que tem um acento ali, mas esse acento não precisa ser considerado no todo do livro. E você mesmo consegue fazer o filtro. Agora o pedido é: leia, leia, leia. Só a leitura poderá mudar, também a educação poderá mudar a história do Brasil e de tantas outras nações. Em primeiro lugar, não murmure contra ninguém. Não murmure contra um profeta de Deus. Não murmure contra Moisés. Se ele tem no currículo um pecado, Jesus pagou na cruz o pecado dele. Raabe, Jesus pagou na cruz. Paulo, Jesus pagou na cruz. Porque isso também acontece entre os cristãos. O cidadão é homem de Deus. A cidadã é homem, é mulher de Deus. De Deus, é toda de Deus. Nós vamos ver no segundo ponto. É íntima de Deus. Mas como cometeu o pecado da prostituição, como Raabe, ou o pecado do assassinato, e se a gente for falar de cada um aqui, não para mais, né? O pecado da covardia, do que se esconderam na cruz, no período da crucificação, nossa, aí a gente não para de elencar pecados. Então, não se levante contra carne ou sangue, não murmure contra ninguém, mas denuncie o pecado. A única coisa que você não pode fazer é dizer assim: ah, eu não vou denunciar o pecado, porque na verdade, esse homem aí, essa mulher aí, também já pecaram e cometeram um pecado grande, pecado público, assassinato, prostituição. E aí você está errando grosseiramente, porque esse pecado já foi pago na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Então, lá na cruz, ele atraiu a todos nós, e quando ele atraiu, todo o nosso pecado foi aniquilado, e na sua ressurreição, ele deu vida a todos nós, e aí nós podemos nascer de novo. Eu espero que isso tenha falado bastante com você. Não murmure contra ninguém, não murmure especialmente contra homens de Deus, mulheres de Deus mesmo, ainda que tenha uma mancha no seu currículo, Deus já lavou. Tivessem uma mancha no seu currículo, né? Ainda que tivessem, Jesus já lavou essa mancha, então agora fique quietinho. Só no máximo, se não for o caso assim de Moisés, que foi uma murmuração injusta, mas se houver alguma coisa real, denuncie. Denuncie. Primeiro fale com a pessoa, né, para ver se ela se arrepende, muda a mente, muda o valor, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12, nos primeiros versículos. Então, primeiro procure a pessoa, procure de novo a pessoa, procure três vezes a pessoa, lembra do três, e se depois disso A pessoa continua obstinadamente e às vezes ocupando uma função de liderança na igreja, aí você vai ter que se posicionar e denunciar para, não para todos, mas denunciar para o líder da igreja: olha, aconteceu isso terá que ser corrigido, porque Deus não aceita pecado no meio de nós. Muito bem, estou muito feliz ao poder falar isso para você, compartilhar, na verdade, isso com você. Em segundo lugar, versículo 4, né? Subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Irmãozinho, até engraçado aqui, Deus deve ter falado duro com eles. Opa! Os três aqui! Eu ouvi dois murmurando aí, e o outro não está nem sabendo exatamente por quê, não está sabendo da murmuração. Eu quero os três aqui. E três pessoas chaves, hein? Três pessoas de alta liderança nessa libertação de Israel. E Deus falou: quero os três aqui. Versículo 5: quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram. Aí foi só com os dois. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras, quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Aqui você já entende. Quando o sujeito é profeta, ou a irmã é profeta, Deus se faz conhecer. Deus se faz conhecer, ou por meio de visões, ou em sonhos, naquele período onde toda a palavra não estava escrita, e agora, sobretudo, através da palavra. Eu me faço, se fosse hoje, ele estaria dizendo: me faço conhecer desses profetas, eu, o Eterno, por meio de visões, por meio de sonhos, à luz da palavra. Se fosse hoje, né? Não estou acrescentando lá no versículo 6, não. Estou só dizendo hipoteticamente, se fosse hoje. Versículo 7: contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Gozado, né, irmãos? O assassino se tornou o mais fiel dos servos da casa do Senhor. Deus sabe como é o coração de cada um. Deus conhece o coração de cada um. E muito fariseu que fica olhando para algum erro ou pecado de alguém, não tem esse coração quebrado, não tem essa vida com Deus, sabe falar mal dos outros, murmurar, mas não é agradável a Deus, é fariseu. Não todos os fariseus eram ruins, tá? Nem todos os fariseus, mas só uma figura de linguagem aqui, né? Muitos fariseus, e ainda hoje há muitos fariseus, que ficam atentos para ver o erro de alguém que é extremamente usado por Deus, é profeta de Deus, é pastor de Deus, é evangelista de Deus, é ministro de Deus, é incrível. E Deus diz assim: eu falo para eles em visões, em sonhos, se fosse hoje, provavelmente através da palavra. Contudo, ele vai fazer uma deferência especial a Moisés: não é assim que procedo para com meu servo Moisés. Não, não, com ele não. O mais fiel dos servos da minha casa, com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor, porque ousaste falar contra o meu servo Moisés. Ponto número 2. Irmãos e irmãs, as revelações da parte de Yahvé, ou Hashem, o nome, o Senhor, não chegam à mesma nitidez e entendimento a todos os seus servos. Não, não, não. Deus fala com os seus servos de uma maneira, mas com aqueles que são íntimos de Deus, Deus fala de uma maneira específica. Diz o texto no versículo 8, que ele conversa face a face. Então eu vou repetir aqui, por haver oráculos do Senhor que um profeta talvez não compreenda plenamente na ocasião em que recebe para ele, por algum tempo, essas orientações divinas soem como enigmas e mistérios. Veja isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Entretanto, para Moisés, na travessia do deserto, Deus falou com particular e especial clareza, como se conversasse com seu servo face a face. Deuteronômio 34, 10, nós vamos ver ainda. Aleluia! Deus fala face a face com aqueles que têm o coração segundo a vontade dele. E ele disse e deixou claro para Arão e Miriam: com ele eu converso face a face, claramente, não por enigma ou parábola. E a ele foi revelada a forma do Senhor, porque ousastes falar contra o meu servo? E há pessoas que Deus fala face a face, irmãos. Eu gostaria de mencionar, mas como diz Wesley, não mencionarei, porque senão vai ter gente perturbando essas pessoas. Né? Ah, o pastor lá falou que você está no caminho da santidade, em direção à perfeição, então eu vou ficar observando você para tentar, para atazanar. Então é melhor não falar. Mas há pessoas que têm o coração quebrantado, um coração escolhido, um coração adorador, e que podem entender nitidamente a palavra do Senhor. E se Deus tivesse que tratar com ele por esse casamento, Deus falaria para ele, como falou quando ele não circuncidou seu filho. Falou! Muitos podem não compreender plenamente os sonhos e os enigmas, os mistérios. Entretanto, Moisés, na travessia do deserto, entendia porque Deus falava de modo particular, com clareza especial, como se conversasse com seu servo face a face. Segundo lugar, irmãos, quando há um homem de Deus ou uma mulher de Deus de verdade, Deus fala face a face com ele. Deus fala com o coração dele, o espírito. Como é que é o face a face, pastor? A partir do Novo Testamento, o Espírito Santo testifica com o meu espírito, o seu espírito, que você é filho de Deus. Mas essa testificação ou confirmação, esse testemunho, não é só para dizer que é filho, não. Ele testifica no seu coração: opa, camarada, você esqueceu de circuncidar seu filho. No caso lá do Antigo Testamento. Conosco, ele fala: ô cidadão, você está com um pecado aí, carregando esse pecado, e em pecado eu não vou admitir a tua adoração. Ele fala claramente ao nosso coração. Ele fala que é o centro da vida. Ele fala claramente à nossa mente, né? A razão. Ele fala pela nossa experiência com ele. De repente, a experiência murcha. Não se efetiva, não se comprova. Ele fala através da Bíblia, que é a maior tradição histórica. Ele fala através da criação, que é impossível que você não entenda a fala de Deus olhando para a criação. Por favor, faça isso. Por favor, porque se Deus não estiver conseguindo falar com você através da criação, amigo, é porque você está mal demais. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti o meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Olha o que diz a música. Olho em tudo, olhe para a criação. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra ou onde for, em tudo que me acontece, eu encontro o seu amor. Por isso não posso mais deixar de crer no seu amor. Olhe em tudo, olhe o céu, olhe a terra, olhe a chuva, olhe o sol, olhe o mar, olhe as montanhas, olhe para tudo e você vai ouvir falar, Deus vai falar com você, porque se você estiver olhando para tudo que te cerca e não estiver ouvindo a voz de Deus, camarada, está mal, você precisa nascer de novo. E se for pastor, pode esquecer, não consegue conduzir rebanho. E se for líder, pode esquecer, sua comunidade não vai adiante, porque você não é capaz de discernir quando você está diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um profeta de Deus, de alguém que tem o coração semelhante ao coração de Jesus Cristo. Deus fala com esses homens e com essas mulheres face a face, claramente, não é por enigma, não é por palavra, não, não. A esses profetas é revelada a forma do Senhor, a forma do Senhor. E por que alguns ousam falar contra esses homens de Deus? Não abra sua boca para falar contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, ainda que você tenha sabido de um assassinato 40 anos antes, de um pecado há 10 anos antes, há 20 anos antes. Se você não perdoar, você também não será perdoado. E se você não discernir quem é esse homem que Deus está pondo na sua frente? Quem é essa mulher que Deus está pondo na sua frente que vai abrir as portas para o seu celeiro ficar farto? Se você não entendeu que Deus está pondo José na sua vida e através de José vai acontecer um grande ajuntamento de bênção, um grande ajuntamento material, um grande ajuntamento nos celeiros. Se você não entendeu que essas pessoas, elas serão usadas por Deus para que daqui a 7 anos, forma de expressão, 7 é um número perfeito, daqui a alguns anos a sua comunidade esteja transbordando de unção, se você não entendeu, começa de novo. Começa de novo. Como assim? Tenha humildade e diga para Deus: Deus, eu já fui batizado, mas eu quero começar de novo. Porque eu não consigo olhar para o mar e te entender, eu não consigo olhar para os peixes e te entender, eu não consigo olhar para os pássaros e te ouvir, eu não consigo nada, Senhor, dessas coisas. Então começa de novo. E por favor, entenda que quem é de Deus, Deus fala na intimidade, não é uma capacidade de pregação. Qualquer advogado, qualquer, não é assim, no sentido de diminuir, estou dizendo, todos os advogados são capazes, e bons professores são capazes de pegar esses textos aqui, que nós lemos da Bíblia inteira, e fazer argumentações espetaculares. O advogado pode ser ateu. O professor pode ser ateu, mas ele dá um show de bola. Então não é uma questão de saber falar da Bíblia, é uma questão do Espírito Santo testificar com o seu espírito, falar face a face com você. E não será por enigma, não será por palavra, é porque ele vai revelar a forma do Senhor. E a forma do Senhor foi revelada em Jesus Cristo. Ele vai te mostrar Jesus Cristo. Não ouse falar de um servo de Deus. Pode deixar que Deus vai tratar o pecado dele ou dela. Pode deixar. Porque eles estão na mão direita de Deus e Deus trata mesmo. E eu vou te contar uma coisa. Eu que sou o último dessa fila, que tenho que desatar sandálias de todos eles, estou usando o texto de João Batista, eu tenho que desatar a sandália de todos os homens de Deus. Ao longo de 2.000 anos, vou ter um trabalhinho bom. Mesmo assim, querido, quando Deus fala, eu entendo. Quando os passarinhos cantam, é como se eles cantassem em línguas e Deus me desse a revelação e o conhecimento daquilo que Ele está querendo me dizer. Isso já aconteceu em oração. Quando eu estou pregando, irmãos, num retiro espiritual, e eu cito que a criação toda está ao meu redor, Preste atenção no que eu vou dizer. Foi mais de uma vez, foi mais de uma vez, e eu tenho testemunha. Vem cavalo que estava longe, vem boi, vem passarinho, vem todo mundo. E eles encostam ali na madeira do curral, põem a cabeça sobre a madeira última do curral, do curral, e ficam ouvindo a pregação. Quando acaba a pregação e todos se quebrantam, quando acaba a pregação e todos se quebrantam, e todo o mover de Deus acontece, todos eles saem de novo. Recentemente, numa vigília, o Espírito Santo levou um passarinho para perto de mim. Enquanto ele cantava, o Espírito Santo ministrava. Eu falei: Senhor, o que é isso? Eu quero falar com você, preste atenção. Enquanto o passarinho cantava o próximo canto dele, né? Porque eles vão cantando e interrompem. O Espírito Santo ia testificando no meu coração qual era a palavra de Deus. Se você acredita, ótimo para você. Se você não acredita, péssimo para você. Precisa começar de novo, porque Deus usa tudo. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti o meu ideal. Irmão, irmã, peça a Deus para falar com você face a face. Não por enigmas ou parábolas. Peça a Deus para Ele revelar a você a sua vontade. Peça a Deus para que você seja um desses homens ou mulheres. E se houve pecado, claro que houve. Claro que houve. A Bíblia diz que todos pecaram, então claro que houve. Alguns podem ser públicos, outros podem ser mais ocultos, mas claro que houve. Eu quero te afirmar que quando Deus escolhe alguém, Ele não admite que ninguém murmure contra esse alguém, porque se murmurar, vai pagar o preço. Eu repito o primeiro ponto: não murmure. Mas não murmure contra ninguém. Agora, se é contra ninguém, muito menos ainda contra o amigo de Deus. Porque falou, fez algum comentário, ou pensou, ou sentiu contra um homem de Deus, ah, ele vai te chamar. A porta da tenda do encontro. E quando ele chamar, ele chama para fazer um acerto. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, para encerrar: então a ira de Javé se inflamou contra eles e os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era esbranquecida como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu senhor, não queira nos infligir culpa pelo pecado que tivemos a loucura de cometer, do qual somos culpados. Suplico-te que seja ela como um aborto, que não seja ela como um aborto cuja carne já está quase toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Agora o terceiro ponto, versículo 13, para encerrar. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé: ó Deus, orou ele, digna-te, dá-lhes cura. Eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Eu não vou repetir toda a argumentação que fiz em 11 capítulos. E aqui tem a ver com a ordem de Deus, dentro do contexto do povo de Israel, no deserto, dentro de um bloco de livros, né, do livro de Números, que chama No Deserto, e de um bloco de livros que são a Lei, a Torá, os 5 livros primeiros da Bíblia. Então, tem a ver com esse contexto. Não é que alguém que blasfemou vai pegar lepra hoje. Isso era um castigo para aquele momento, tá bem? para aquele momento. E Deus sabe respeitar aquilo que ele mesmo criou, né? O homem e a mulher, e também depois como tratar o homem e a mulher depois do pecado original em cada época. Sabe o que aconteceu, irmãos? A Miriam e Arão murmuraram. Não devia ter murmurado. Número um. Número dois. Peça para Deus para você conversar com ele face a face. Como é isso, pastor? Repete para mim. O Espírito de Deus vai conversar com o seu espírito, ele vai testificar e ele vai dizer: ó, você é filho de Deus. E mais do que dizer filho de Deus, ele vai te dizer sobre o seu ministério, ele vai te dizer sobre a sua estratégia para com a família, ele vai te dizer sobre o seu trabalho na igreja, ele vai te dizer sobre o seu estudo, como você deve estudar, ele vai te dizer sobre o seu trabalho, ele vai te dizer até como você pode ter o lazer, e ele entende isso, porque ele é nosso amigo, é pai. E Jesus, o primogênito entre muitos irmãos, primogênito dos mortos, é o irmão mais velho, vamos dizer assim. A bênção da primogenitura está sobre ele. E o Espírito Santo vai falar tudo isso com você, mas você precisa ser amigo de Deus. Abre o jogo, abre o jogo. E quem não está acostumado a abrir o jogo, eu conheço gente, gente de perto, que não sabe abrir o jogo, é tudo nas ocultas, é tudo no secreto, é tudo escondido, é tudo mocosado, né? Eu vivi esse ambiente também na minha, teve coisas boas na minha infância e adolescência e na minha família, mas tinha algumas coisas como, né, por uma série de problemas, X. Às vezes as coisas ficavam todas ocultas, tudo mocosado, tudo escondido. Não, com Deus não. Abre o jogo, abre o jogo, abre o jogo. Fala com Deus sobre tudo, fala sobre as alegrias, fale sobre as vitórias. Pergunte para ele quais são as questões que ele quer gerar em você em termos de imagem e semelhança. Como ele fará isso? Abra o jogo. Pergunte para ele como será o seu ministério. Diga para ele, como nós falamos ontem, eu não consigo fazer sozinho. Eu não conseguirei fazer sozinho. Diga para ele. Peça o batismo no Espírito. Abre o jogo. E em último lugar, seja alguém misericordioso. Porque quando a gente vê gente, quando a gente vê pessoas, perdão, ia ser redundante, quando nós vemos pessoas falando mal da gente, a tendência natural é você ficar com raiva. Sabe o que Moisés fez? Arão pediu e ele foi misericordioso e pediu para Deus. Só que Deus falou para ele, né? Olha, não há uma punição se há um cuspe no rosto, isso não geraria uma vergonha por 7 dias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela fora do arraial 7 dias também, com uma espécie de lepra de 7 dias, tá? A gente fala espécie porque muitas doenças de pele na época eram chamadas de lepra. E muitos estudiosos acham que nem tudo era lepra, que havia outras patologias. Eu deixo isso para o pessoal do campo da saúde, tá bom? Mas então, uma espécie de lepra. Sabe o que Moisés fez? Teve misericórdia e orou. Sabe o que eu convoco a você hoje à noite? Tenha misericórdia de quem fala mal de você, ponto um. Tenha misericórdia e ore por ele. Faça uma rotina de oração de segunda para frente. Faça uma rotina de oração. Pastor, mas nessa rotina de oração estava escrito aqui o nome de algumas pessoas e essas pessoas falaram contra mim e se levantaram contra mim. Peça por eles, peça misericórdia a Deus. Tem outros que eram discípulos amados, amados, amados, enquanto você dava, dava, dava. O dia que você cometeu um pecado, estou falando da minha própria experiência, cometeu um erro, cometeu ficou enfermo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente também. Ah, não, agora eu não tenho mais parte com esse aí. Esse é o interesseiro. Interessou enquanto tudo parecia muito santo, sem erro nenhum, né? Ou sem erro grosseiro nenhum. Mas depois que aparece um erro grosseiro, como assassinato, como Paulo que assassinou, segurou a roupa de quem assassinou, como Pedro que negou flagrantemente, como a mulher pega em adultério, como todos os que cometeram pecado na Bíblia, todos, Raabe, adulto, prostituta. Então, quando acontece isso aí, os fariseus já dizem, não, já não me interessa. Agora eu vou ali para aquele outro ali. É mentira. Aquele outro ali tem pecado também. A Bíblia diz todos pecaram. É, mas não é público. Então você é um fariseu. Você é um fariseu dos fariseus. Você sabe que não é público, mas você sabe que todos pecaram. Está fazendo o quê? Levante uma lista de oração por todos os que falam mal de você. Ore, eu já disse. Ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, sem cessar. Seja um ministro de adoração. Ore por toda a consagração. Tem muito tempo, você pode orar horas pela tua santidade, pela tua santificação na segunda-feira. Aqui vai um método de um wesleyano, tá bom? Ore pela sua consagração e santificação na segunda-feira. Ore por tudo e por tudo que diz respeito e por todos da sua família de sangue. Eu tenho aqui toda uma vertente em Minas Gerais e uma vertente em São Paulo e oro por todos eles. E alguns estão lá nos Estados Unidos. Oro por eles. Hoje é aniversário de um, vou tentar falar com ele. Mas se eu não conseguir, desde já eu mando um abraço. André, parabéns. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Ore na quarta-feira pela sua igreja local, coisa que agora nós estamos numa entre safra, até maio, até 1º de maio, definindo exatamente qual é a última comunidade para ir até o final da carreira. Estamos aí orando e pedindo definição, mas ore, você que já tem uma comunidade local, ore, ore, ore pelo pastor, pela pastora, pelo líder, por cada líder de cada ministério, ore na quarta-feira, ore pela sua igreja local, na quinta, ore pela sua denominação, todos da sua denominação, lembre de líderes maiores, bispos, auxiliares dos bispos, ore, ore, ore, ore, ore. Ore na sexta-feira por outras denominações. Aí você vai cercar, né? Você vai orar por batistas, vai orar por presbiterianos, vai orar por luteranos, vai orar por uma série de denominações. Ore, ore, pela Deus é amor, eu não lembro, né, irmãos, agora. É bom anotar, né? Por isso tenho anotado. Ore, ore, ore. No sábado, separe com um tempo de louvor. É o Shabat, então louve ao Senhor, louve, ah, eu louvo ao Senhor, eu louvo pela minha vida, eu louvo por tudo, vai louvando pela sua família, pela sua história, pelas suas vitórias, por tudo que você conseguiu através do estudo, pelo seu trabalho. Ore, ore, ore, ore, ore pelas coisas que te cercam, que são da natureza. Louve, louve, louve, louve, louve no sábado. E no domingo você pode orar por vários motivos. Domingo é o dia que eu separo para motivos diversos. Em orçamento a gente chama de outros. Outros motivos. Meu querido, eu encerro aqui. Primeiro, não murmure contra ninguém. Só um parêntese. Não deve murmurar contra ninguém. Ponto. Contra ninguém. Ponto. Parêntese. Só tome cuidado para pessoas não usarem esse versículo para dizer, ó, você não pode denunciar o pecado de líderes, porque infelizmente nem todo líder, aliás, a maioria dos líderes hoje estão lameados pelo pecado. No mínimo, o pecado da preguiça, né? No mínimo. Depois, o pecado da omissão, a falta de preparo, né? Então, mas o que que eu vou fazer, pastor? Eu vou falar mal? Não. Falar mal, não. Mas você vai procurar essa pessoa, vai dizer: olha, você é meu líder, mas é preciso mais para a nossa igreja, é preciso mais. Então, você vai, procura um, dois, três vezes. Então, esse parênteses eu quero que você não seja enganado por ninguém dizendo assim: ó, não pode se tocar no líder. Então, não, você não vai tocar em termos de maldizer, de se inflamar, de articular rebelião, isso não. Mas o que você vai chamar, como Jonatas chamou a Davi, isso você vai fazer. Isso você pode fazer. Chame e diga: olha, tem pecado aqui e vamos tratar aqui nós dois? Vamos tratar nós dois aqui? Se o coração for de Deus, se quebrantará. Se for obstinado, se endurecerá mais. E aí, com o endurecimento, as coisas piorarão para ele, porque outros vão perceber, outros vão perceber, outros vão perceber, sem que você fale nada. Tá bem? Você ore. Segundo, entenda que há homens e mulheres que Deus, na verdade, ele quer fazer isso com todos, né? Agora eu vou usar um texto que é mal utilizado por uma determinada corrente, que eu não quero ser indelicado, mas a todos quantos conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, né? Romanos capítulo 8, versículo 29, né? A todos quantos conheceu, quantos Deus conheceu? Aí alguém diz assim: não, é conhecer no sentido de, aqui é o sentido, a palavra no grego é no sentido de conhecer como homem e mulher, com quem está casado, né? Sim. Mas com quem Deus não casou? Se Deus é quem criou esse ser, se esse ser foi gerado, antes de vir para a história, ele foi gerado no ventre do Deus eterno, de Hashem, a quem Deus não conheceu? Aí, se a gente for discutir, fica até cômico. Quando eu tive a oportunidade de falar na TV com um outro colega dessa corrente, eles ficam completamente atordoados, porque não tem, né, como salvar. Chega a dar dó, e dá até vontade de ajudar, depois até entender a própria teologia deles, porque também 99% também não entende nada. Assim como em outras, assim como pentecostais não entendem, a Rua Azusa, como metodistas não entendem o pensamento de Wesley, e ninguém entende nada porque não lê nada. Então, em primeiro, não fale mal de ninguém, mas não se sinta constrangido a ir denunciar o pecado que aconteceu para a pessoa. E tente umas três vezes antes de procurar outras alternativas. Tente com amor. Busque com amor fazer essa correção, principalmente porque é um líder seu, ou uma líder. Dois, há homens, Deus quer fazer isso com todos, mas há homens que se. Ele conheceu a todos, né? E predestinou a todos. Então, preste atenção, Deus quer, deseja que todos sejam assim, mas se todos não se abrem para dizer: é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, não é impossível não fazer de ti meu ideal. Se todos não têm Deus como ideal, ele vai fazer isso com quem ele tem o ideal. Pessoas que têm nele o seu ideal, melhor colocando, pessoas que têm em Deus o seu ideal. E ele vai falar face a face. Hoje é melhor até do que face a face, né? Não é melhor, mas é mais intenso, porque vem de dentro. É o Espírito testificando com o seu Espírito. Espírito Santo falando com o seu Espírito, que você está salvo, que você é filho dele, que você vai se santificar. Um dia você será glorificado para entrar no céu. E caramba, é muita coisa. E terceiro, tenha misericórdia de todos. Os que leem, os que não leem, os que entendem, os que não entendem, os que te ensinam, os que aprendem contigo, os que nem ensinam nem aprendem, mas que são alvo de misericórdia, que são viciados em drogas, são viciados em outras coisas. Aí você tem a misericórdia de todos, porque Deus é um Deus de misericórdia. Eu louvo a Deus por essa palavra. Tenha misericórdia de todos e todas. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Porque se você não tiver misericórdia e interceder, eles vão ficar como que leprosos. Abre aspas. É só uma força de expressão. Lepra era para aquele momento no deserto. Ou um parêntese, tá bom? Eles vão ficar. Se você não tiver misericórdia e não interceder por eles, eles poderão ser colocados fora do arraial, porque Deus é justo, Deus é misericordioso, mas Deus é justo, está lá na Arca de Noé. Justiça e misericórdia. Deus tem misericórdia, mas Deus também é justo. Se alguém se levantou contra um homem de Deus, contra alguém que tem a revelação da face do próprio Deus, do Espírito testificando. Se você não interceder e não tiver misericórdia, eles podem ser colocados fora do arraial. Fora do arraial! Fora do arraial! Estavam dentro e saíram. Estavam juntos e foram colocados para fora. Pensem nisso. Quanto a permanecer assim na graça e sair da graça. Só uma tarefa para você. E essa saída pode ser um cair da graça. Mas aí eu tenho que falar mais uns 100 versículos e não vou fazer agora. Então, tenha misericórdia. Essa pessoa certamente passará por uns 7 dias, um tempo perfeito de tratamento de Deus. Aquele momento, Miriam, com essa lepra, estava sendo tratada com a lepra e fora do arraial. Se você não interceder, se Deus não agir com misericórdia, se você não interceder, essa pessoa pode ficar com um novo tipo de exclusão do arraial, ficar fora do corpo de Cristo, e um novo tipo de lepra. Não essa lepra daquele período, pode ficar com o coração leproso, com a mente leprosa, com a vida leprosa, com uma vida vazia, com uma vida sem sentido. E pode estar ocupando até, volto a dizer, ministérios, mas o ministério não vira de jeito nenhum. Pode fazer até reza brava que o ministério não vira, nem vai virar. Não vira, e eu afirmo profeticamente que não vai virar. Pode crescer em número, mas não vai virar. Ou pode permanecer raquítico e não cresce em direção nenhuma. Sabe por quê? Porque esse cidadão tocou em quem não tinha que tocar. Essa cidadã tocou em quem não tinha que tocar. Então é preciso que nós oremos e que Deus derrame da sua misericórdia para que essa pessoa possa cair em si, né? Se o coração não tiver endurecido, essa pessoa cair em si, se arrepender, ter a humildade de se arrepender e dizer assim, ó, eu errei, errei e agora quero ser fiel ao Senhor e tudo que o Espírito Santo fala. E aí ele será incluído de novo, ela será incluída de novo dentro do arraial e sem lepra. Louvado seja Deus. Você vê o que é um pequeno capítulo da Bíblia? No YouTube agora, eu fui orientado pelo meu coordenador, ministro de adoração, Márcio, e sua esposa Ana Paula, de que o padrão do YouTube é de 30 minutos, 40 minutos. Então, nós não faremos em forma de estudo. Estudo vai estar no WhatsApp e no blog. Nós faremos em tom de pregação, 30 minutos, 40 minutos no mais, máximo, tá bem? Porque já tem a imagem, é outra praia, é outro esquema, tá bom? Mas se você quiser estudo, nós vamos continuar. Estamos caminhando para 700 estudos e muita gente está se alimentando, né? Muita gente está se alimentando. Prometo a vocês que até o final da semana eu dou a estatística geral, tá bom? Que Deus abençoe você. Um capítulo da Bíblia, nós poderíamos aqui ainda, se você tivesse ouvindo, amigos como o pastor Paulo, amigos como Ellerson, amigos, sabe, queridos, que eu poderia mencionar, pastora Meire, ah, muita gente, muita gente. Você poderia ver aqui nesse capítulo, nossa, mais umas 12, 15 tiradas, né? Então, só que no estudo, nessa devocional, também não dá. É um estudo, mas é um estudo compacto, de no máximo uma hora. Só que você depois. Com essa provocação que a gente faz, com essa motivação, tá? Provocar é motivar nesse sentido. Você poderá estudar cada detalhe. Cada detalhe. A expressão hebraico, né? O campo, o contexto sociológico, o campo literário, né? A forma. A questão, né, de muitos outros aspectos que a gente não está abordando. Que Deus te abençoe e faça resplandecer sobre você a sua luz. Eu encerro com essa bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós permaneça. Hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.